1-0, livre pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Bom, teste do Rock, pouso autorizado, 1-0. Universidade, direita, ponte espera 1-1-8-9-0, não me regou no 0, mais um ponto. Bom dia. Alô, Sérgio, 1-9-1, pesquisa de acanamento no 62. Autorizado, 3191, pushback saneamento, chama ataque. Cara 6200, desça para 4000 pés, o ajuste é 9095. 4000 pés, 10195 é o ajuste agora, 6200, boa. Golf Terra desse mantém o 050. Oi Salvador, bom dia, agora no 094, ponte espera da 10, pronto, visual para a nave na final. Nave na final, tem o chefe da companhia, pode passagem ali, mantenha o 094. Faz a aeronave da companhia ali, mantenha o 094. Salvador, Ponteira 25, Rosiano, passando o 1-5-0 no Chile, solicitando a presente mudança do 0 de voo. Ponteira 2591, regras modificadas a 1-4 no meia, desça para altitude de tráfego de feira, reporte cruzando 4.500 pés. Voltaremos 4.500 pés, 2591. Romeu Alfa, India Charlie, desça até o nível de voo 080, após Mari, voo Serra Victor 368. 080, após Mari, Serra Victor 368. 9 no solo, 017, nível direita, chame 219. 719, direita, 219, certo. Coluna 739, táxi autorizado de Alfa, chamante da Juliette. 739, táxi autorizado de Alfa, vai aguardar em Juliette. Tesouro 91, 219 a bordo, 13 de autonomia alterna com o fim de solicitude. Tá, 3191, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1935, o ajuste no 0 no 6. Pátio Índia, 0 no 6. 094, decola 19208, bom voo. 08, bom dia, agora 094. Diga. E aí, Romeu Bravo, só confirme quantas milhas está afastado de Salvador? Está autorizado, vá direto Serra Whisky Delta Lima. Controle Salvador, é o gol na 094, passa 2400. 1094, contato radar, se mantendo 370 na saída Momo. 370 saída Momo, gol 1094. Anemia 200, desça para 2510, autorizado o procedimento RNAVE, reporte no Serra Vita 366. Ok, 6200, entendeu? Reportando Serra Vita 366. Desça para 2510, o ajuste chama 096. Ok. 2500, 10, 16 agora. Fechação no final do endereço, Golf também, Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, torre na frequência 08, decimal 95. 2095, muito obrigado. Em Romeu Bravo, para Torre de Passerra, o East Delta Lima, faça a travessia entre Simbra e Duna. Oscar Golf Kilo, passou Duna, reportará Simbra, Pouso, 110. Oscar Golf Kilo no padrão, reporte com 1.016 no ajuste. Policial, reportará. Lima X, quem está mantendo 2.000 pés? Oi, Salvador, é o centro 3191, boa. O Oscar Golf Sierra voa ISAP para interceptar a chegada da Mari. Leia decolar de imediato, pista no zero, vento 100 graus, 14 nós. Autorizada a linha de baixo, pista no zero, na 3191. EPZ1 na zero, por base, EPZ1 no meia, Posmo, DCT com fins, EPZ2 no Manchete. Decolando a zero, faz a decolagem curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Mótiva. Aciona o transponder 5065, controle Salvador 120.8. Passeio 0700, 340 aprovado, via aerovia APZU 10, após o Cubate, APZU 96, Cosmo, virado com fins, APZU 21, Mochete. Decolador 10, primeira curva direita, 5065, transponder, controle 120. Correto, azul 4207, chama pronto, portão 9, feedback será meta. Vai reportar azul 4207. Aproximbra, trem fixo, bom, fiquirão. Aguarde pista 10 livre, 321 da trem, sendo rolagem, eu acho que é Gupki. Barra meu alfa em descarga, desça para 2510, o ajuste no 096, autorizado procedimento RNAV. 2500, autorizado RNAV da 10 alfa em descarga. Pouso autorizado, vento 1010 graus, 10 nós, 10 no meia, no ajuste. Pelo certo, pouso livre. 3191, decola os 23208, bom voo. Obrigado, bom dia, senhor. 7895, por favor. Bom dia, 6200 Oceanero, baixado, travado. Oceanero 6200, é o número 2, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, tráfego precede aproximadamente 5 milhas. É um Carva com 1-10 de ground. estamos reduzindo aqui o mando. 7. 3191, bom dia, está em contato radar, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL para 360, tá? 3191. Eu vou no 094. Vou no 094, prossiga. Poderia coordenar por gentileza a proliferativa, eu vou no 094. Tente aguarde. Ok, nessa proliferaria todas as informações, muito obrigado. Curtíssimo, andando no zero. O Xané 6200. Continua a aproximação e aguarde pista livre. Ah, certo, tá. A gente aqui, a nossa mínima é leve 40, não. Sem problema, Cente. Pega o voo e pro a de casa. Casa ainda negativo, aguarde mais próximo o procedimento VOR. Até aqui. Até então, pro a de 12. Voo 1094, autorizado para direto a Buco. Direto a Buco, voo 1094. Muito obrigado. Profilo Solos 25, agilize a liberação à direita na Taxiway Delta, chame 219. Tenha um bom dia. Na 094, chame o centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alternativa 26, decimal 85. Recife 2545, 2685, ano 094, bom dia. 6200. Autorizada, viu? 4207, chama até. O controle, o Alfa de Charge já visual com a pista. Romeu Alfa India Charles Torre na frequência no 8 decimal 95. 2895. Boa tarde. Espera no Solos 27. Próxima direita, Foxtrot. Chame Solo Salvador 219. Bom dia. Ok, 1219. Solo Salvador, bom dia. Até a próxima. Torre, bom dia. O Papá Romeu Alfa India Charlie. Alfa, India Charlie, bom dia, ajuste altímetro agora 1015. Continua a aproximação, guardando a 10 livre. 1015, aguardo o Alfa, India Charlie. Pista livre agora, Bento, 1000 graus com 15 nós, pouso autorizado. Livre pouso, Alfa, India Charlie. O senhor pode confirmar, por gentileza, o local de estacionamento? Aviação geral, senhor. Copiado, será o PAT 4. Espero. Prova sem frequência livre. Três, um, nove, um, suba e mantenha o nível de voo 340. Para 340, centro 391. Oscar Golf Sierra, voo Itasa, em descida para 2000 pés, autorizado VOR de Delta Mike Echo. Para 2000. Coloa de casa, autorizado, Palmará, interceptando a final. 62, na chegada a Mari, descida ao nível de voo 050, após Mari, vou encerrar a vida 366. Centro 4207, táxi autorizado via Flight India, ponto de espera Cime Torre, 1-9-2-9-5, ajuste 1-0-9-5, bom voo. 4207, via Flight India, até o ponto de espera 1-0, ponto lá 1-9-5, ajuste 1-0-9-5, obrigado. 5-1-0-2-2-3-5, tá, 3-1-9-1, uma boa tarde. Papa Romeo Alfa, Yankee Charlie no solo aos 3-1, próxima direita, taxi Delta, corrige o Cruz aí, Echo chama o solo 219. Próxima direita, na Echo vai chamar 219 o solo Alfa em Delta. O solo boa, o Alfa em Delta, livrou na sua escuta. Siga a fã, Itália. Ok, por isso que eu tô aqui, chamando da Juliette. Vai ser de Alfa, chamar a Juliette, Alfa. Papá, papá, Lima, Lima, Fog. Bom dia, por isso. Chama no Fog. Eu acho que a Wolf Serra está passando quase, está executando o sinal do VORDM Zulu. Contando, Salvador, eu acho que a Wolf Serra passou quase, está executando o sinal do procedimento Zulu. Papatango, Oscar Golf Serra, chame Torre Salvador na frequência no 8.95. No 8.95, combinado, bom serviço. Chama para ingresso no principal. Torre Salvador, Papatango, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, reporte passando em Índio Serra, 1015, não ajuste. 1015, Golf Serra. Autorizado, prossiga via pátio Lima Mike, na Quebec, mantém a posição, chama 1-8-9-5, se cruzamento. Torre na linha 2-1, prossegue tarde. Lima Mike, Quebec, na Quebec, 2-9-5, está cruzamento, torre na linha 2-0 graus, 9-4, 9. Boa Serra, 3-6. Prosseguir até a parte 4 e 1 no 9 decimal 95. Juliette, contorna a parte Lima, Quebec, Lima, Lima, Fox, copy. Autorizado Serra Delta, Gol, Track Train, nível 1. Confirmo. Altitude no meu pé, decolagem na 7, curva direita. Corredor Serra. Serra no transponder 0145, controle Salvador no 20 decimal 8. Confio que o Alberto é na minha alternativa. Ok, ele é presente 1895, saneamento, táxi e colégio. Bom voo. Para quantas pessoas seriam? Tony, Papa, Lima, Lima Fox, 8.5. Approve your startup committee ready to taxi. Azul 407, após o pouso do cara, vai estar autorizado ali a manter a pistola. Talívia Tabaté, Oscar, Oscar Golf Kilo. Obrigado, mais. Dono Salvador, é Azul 2780. 2780, fui direto Mari para antecipar a chegada, reporte para a descida. Chegou oficial no solo aos 37, livre à direita, está autorizado até o parte 3, monitore a frequência do solo 209. Oficial, copiou o autor? Azul 407, como é esse vetor? Grato. Pode que eu vou oficiar a torre. Autorizado para o 43, aperto. 510, o ajuste 9095, autorizado o procedimento RNAV. Azul 407, decolagem autorizado, pistão 0 no 20 graus, 1011. Decolagem da 10, azul. Pode deixar ele para informação e para área adjacente do transporte. 207, decola os 39, 208, bom voo. 208, bom dia, Azul. Salvador, está 3895. Está 3895, prossiga. Autorização para São Paulo, relação Oscar. Eu falei que efetuamos várias chamadas com solo sem resposta. 219, solo agora, o TAN 3895. 219. Lima, Lima Fonse, confirm. Souls on board and endurance. Roger, taxi approved to taxi way. Papa, report ready to line up and take off running 17. TAN 3895, pronto, cópia? Cópia, TAN 3895. TAN 3895, Salvador Guarulhos, autorizado em grivo 340, decolada pista no zero, primeira curva direita, feitio da saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Motiva, onde intercepta a rota Zulu no zero até Pubave, após Upos Zulu no meia. 5103, eu transpondo o controle 120, décimo 8, TAN 3895, após Upos Zulu no meia, segue de rota do plano de voo. Autorizado, Guarulhos 340, Upper Zulu 190, Pubave, Upper Zulu 196, Posmo, direto com 20, Upper Zulu 21, Mochete, decola da 190, curva direita, Nael Leda Mostra, 103, 1208. 3895, o deixamento correto, reposto quando pronto, tracionamento, pushback 07, portão. Vamos lá, por tracionamento. Bom dia, na chegada Mari, descida ao nível de voo 060, após Mari, voo César do 366. Aviso 366. Aviso 780, voo na presente, na proa do Serra, aviso 366. 2780, para o Sierra Vitor 366, confirme? Afirmativo. Ok, obrigado. E chame torre na frequência no noite decimal 95. Salvador, gol no 162, sinal da Lima, Lima, Foxtrot, airborne at 43. Call departure 120.8. Switch departure 120.8, Lima, Lima, Foxtrot. 1162, autorizado voo de pistão 0, vento 120 graus, 14 nós, informo Alfa Charlie 90, decolou da pista auxiliar, irá seguir no litoral sul à direita, não interfere. Ok, 1162, autorizado 90. 1162, por gentileza, faça um check rádio, intensidade 1. Thanks. Recebe o 1962 alto, claro, grato. Tá. Mais quem? Que desça para 510, o ajuste 9015, reposta através de Pinto Açu. Gente, é, autorizado é porta na Lima. 56, informação em curso agora atualizada é Papá, guarde cópia Galeão, o nível será o 360. E o nome é o pai? Sim, que eu tenho um helicóptero no sentido oposto, tá 11 milhas em descida para 500 pés, é um Serra 76. Autorizado direto. Na frequência do controle. Papá Romeo Oscar Mike Yankee, formo o tráfego no sentido oposto a 9 milhas, mantendo no meu pé da Alpha Charge 90. Sou 3745, Papá, para autorização de tráfego, boa tarde. 3745, informação em curso, Papá, Congonhas, aguarde cópia número 2, nível 360, será coordenado. 360, aguarde cópia, 3745. Chamar quem que reporte visual, contrato. Oito décimo nove cinco. O meu pé para 500 pés agora. Bruno 556, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Bruno 556, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10. Primeira cor direita, perdida, saída da Euleda, após Lerirume, onde intercepta a rota Upper November 857 até a posição Módulo. Corrigindo, até a posição Mosso. Após a rota do plano. 5104, transpõe o controle 120, décima 8, gol no 556. Autorizado, 560. Decolagem então no 0, saída da Euleda, direto Irume, Upper November 857, Mosso, transponder 5104, controle 1208, gol no 5. Voo no 55604, portal é após quando pronto para acionamento pushback. Paulo, bom dia, 2162, chegou na ponte. Voo no 162, táxi via Alfa, mantenha a posição de táxi via Juliette. Alfa, TAN 3745, pronto, cópia? Pronto, cópia, TAN 3745. TAN 3745, autorizado Congonhas, livre voo 360, decola da pista no 0. Primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda após Modifa, onde intercepta a rota Upzilu no 0 por base após Upzilu no 6. Posmo, direto com fins e após rota do plano de voo. Transponder 5106, transponder, controle 120.8, TAN 3745. TAN 3745, autorizado São Paulo com nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita da Euleda, Motiva via Upper Zulu 1-0, Pubá via Upper Zulu 1-6, Posmo direto com fim 5-1-0-6 é o transponder e 1-2-0-8 controle. Fechamento correto, 08 portão, repouso quando pronto, estacionamento, pushback, TAN 3745. Sim, TAN 3745. TAN 3436, na cheia da Mari, descida ao 060, após Mari, vou encerrar a vista 366. TAN da Mari, vai ser para o 060, após Mari, vou 366. Passou, eu acho que ela vai ter que passar a outra 10 para o senhor. Passou, Mike, que chame torre na frequência no 8.95. 18.95, Torre Salvador, é o Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, tá autorizado. Cheguei direto pra base da 1-7, cruza final da 1-0, agilizando na medida do possível. E chame na final da 1-7, Oscar Mike Yankee, 3 checar. Lá de camarada, final da 1-7, baixado e travado. Salvador, boa zona, 790. Chega pro solo. Autorização Recife. Plano 790 Recife, formação em curso FAFA, altímetro no 0, no 5, 1015. Volte para a quadra. Afirmo, prossiga. Plano 790, de Salvador para o aeroporto de Recife. A rota via Pesolo 7, nível autorizado 370. Decolando pistão no 0, manterá a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após a curva pela esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Aracaju. O transponder 5107, o controle 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 95. Centralizado em 370, conforme rota do plano Pesolo 17, de decolando 10, perfil da curva esquerda, perfil da Pucajama, Aracaju. 5107, torre 1895208, gol no 790, portão 10. Correto, cotejamento, portão 0 é o segundo pronto, tracionamento para o SPEC. Chamaria, no 790. Angulo 162 autorizado, Juliette 02 no portão. Juliette 02, Ono 162. 2500, autorizado o procedimento, seguindo até. Espera aqui. Azul 2780, passando 66, iniciando procedimento. 2780, chame torre na frequência 98, decimal 95. 118,95, boa. Torre o Azul 2780 em definitivo. A 4 milhas do 72, visual. Reporte 372, 1015 no ajuste, azul 2780. Reportarei. Pode chamar quem é que trata o Gov Estado. Pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 129. Aceite, baixado, travado. Aí colocar o transporte de stand-by para não atrapalhar a aproximação da aeronave. Grato. Tango Oscar Papa Golf, prossiga na cheia da mar e manter o nível de voo 090, reporte para descida. Informe a controle será respeito ao RNAVE ou NDB Zulu. E Oscar Papa Golf. Canem 6356, desça para 2510, o ajuste 9095, autorizado o procedimento RNAV, reporte no CEA Vitor 366. 2510, 9095, autorizado o procedimento RNAV, 6356. 3436, desça para 4000 pés, o ajuste 9095. 4000, 9095, Quadrinho equipe de solo, reporta táxi. 5-6, autorizado. Pula 962, bom dia, desça para o nível de voo 100, foi direto Serra Vita 366. Vento 100, uma centena com 10 nós. Certo. 082, passa o Serra Vita 366, chame torre na frequência 98.95. 2900, braço. Aparra meu Vitor até o Delta Controle. Não recebo o transponder, mas quanto tempo irá fazer o sobrevoo? Paninha TR, curtíssima. 1015, ajuste. Acelera isso aí. Salvador, 3295, pushback, acionamento no 07. Fim para o solo. Confirmo, é o 3895, o portão, coordenando a equipe de solo após o táxi. Autorizado em coordenação, sei lá, para o táxi, o 7-8-0, solo 5-7, próxima direita, taxi Eco, chame solo 219, bom dia. Eco, 1219, obrigado. Solo azul 2780. Azul 2780, táxi via Kilo, em frente, cruza Alfa, ingressa no parque 3, quando lá tem o sinalizador. Kilo. Alfa, parte 3. Gente, se ele ingressar na Alfa, pôs na Alfa, primeira esquerda. Porque se olhar na DC, tá, aquilo tá como táxi Delta. Afirmativo. Certo. Controle de Salvador, bom dia. Bom, 994, informação ótima. Voo 9954, acione identificação, mantenha a proa de pavão e para interceptar a chegada à mar e desça via para o nível 100, ajuste em Salvador 105. Sente, não tem, para descer via 100, 9954. 34.000, 3456. Oxané 6356, complete, assinal e chame torre Salvador 118, decimal 95. Plan 3436, informo que temos um helicóptero mantendo 500 pés, posição 1 hora 9 milhas, não irá interferir na sua aproximação. Desça para 2500 pés, ajuste no 05, autorizado terra, o procedimento RNAVE, reporte Serra Vita 366. 200, chama o estabilizado no 066, no RNAVE. É, Buzz da companhia realizando pushback no portão 07. Coordena com a equipe de solo. Se tiver condições de realizar simultâneo sem interferir com um colega, inicia. Caso contrário, aguarda. Enche ali o pushback do funcionamento em coordenação, então, 07-45. Voco 556 para o táxi, 176 a bordo, alternativa Guarulhos, 3 horas e 10 autonomia. Gente, Guno 556, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, mantém a posição, chama a torre 108.95, altímetro no 0 no 5. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, 108.95, ajuste no 0 no 5. Guno 556. do Azul 4082. Azul 4082, taxi Alfa, mantém a posição de taxi Juliette. Plano 3436, complete a final de chame torre 118.95. Boa tarde. Sou 1962, desça para 25.00PES, ajuste no 0 no 5, na proa do Serra Vita 366. Está autorizado o procedimento RNAVE, reporte estabilizado. Está autorizado o Serra Vita 366, desça para 25.00 e autorizado a RNAVE 90, como 962. 3895, táxi autorizado até o ponto de espera da Peixe no zero, via táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, mantenha a posição e chame Torre Salvador em 1.98.95, altímetro 1015. Gente, então 3895, informe seu limite e o ponto de espera da Peixe no zero. Gol no 556, autorizado decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 11 nós. Autorizado decolagem, no zero, gol no 5. Alfa, mantém a posição antes da sua e Juliette. Alfa, antes da Juliette, temporariamente, neste momento. Autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 129. Livre pouso, pista no zero, só 3436. De 954, desça para o nível de voo 070. 9954. Bono 556, decola 205, chame o controle, 120 decimal 8, por favor. 208, bom, 556. Salvador, boa tarde, Oxfam, 3895, tá bom. Sua via, saída da El para o nível 360. Sua via para 360, é a possibilidade de voar para o Adileda? Está presente, está autorizado Leda. Beleza, bom, 556, 360, obrigado. Novo 5, altímetro no 0, no 5. Gente, informa o limite o de autorização ponto de espera, 3745. Poxa, na M3-56, mantém a posição, antes de estar com você, Juliette. Ativo, mantendo a Juliette, né, 3-5. Fala, boa tarde, Xené 62, Zona 3, Alguém Pega, coordenação, Galeão. Xené 63... 62, Zona 3. Quebec, informação em curso, pronto, cópia, nível 360, Galeão. Copia. Xené 62, Zona 3, autorizado, Galeão, nível de voo 360. Decolou da pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, Posileda direto, posição Irume, onde intercepta a rota para novembro 857. O transponder é o 51 no 6 e o controle opera em 120.8, Oxené 62 no 3. Aguarde para o cotejamento Oxené 62 no 3. Oxené 6356, após a passagem do Airbus da TAM, se dirige ao ponto de espera, autorizado Juliette, posição remota 14. Juliette, para o Oxené 612 no 3, coteja. 360, aprovado para o Galeão. Oxené 6303. 6203. Decolar 10 direita, curva da Elreira e Rumbia, Benavenda 857, outro. 5116-1208. É o Oxené 6203. Cotejamento correto, 03 é o portão. Reporte quando pronto. Pressionamento, pushback 62 no 3 da Oxené. Salvador, 3436, táxi Alfa. 3436, táxi Alfa, mantém a posição de táxi Juliette. Alfa, mantém a posição de Juliette, 3436. Ô, Solo, 7-0, tá aguardando aqui o pushback na 10. Gente, aguarda, temos, devido à posição geográfica do pátio, tem uns dois traços que vai passar e vai interferir no seu pushback. É. E para o procedimento RNAVE, tráfego anteriormente informado superado em longitudinal, desça para 2500 pés, ajuste 10115, autorizado procedimento RNAVE, reporte estabilizado. Gol 962, passando Serra Vida 366, Cavaleiro. Gol 1962, complete a final chame torre 118, decimal 95. 112, decimal 95, para o trabalho do 962. Patango Oeste Papa Golf, o limite da vetoração é a radial 260 de Salvador. Em caso de falhas, está autorizado reassumir navegação na proa de estado para completar o procedimento MDB Zulu da pista 10. 10015. Já na proa de Duna. Descer para 2 mil pés e completar o procedimento NDB Zulu. Boa tarde, Tam. 3895, 2 mil pés, solicita direto da El. Tam 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340, da presente, está autorizado o PROAD da El. Sobe via da presente, direto da El, Tam 3895, obrigado. Utilizando a decolagem, pistão na zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Tiro decolagem, 1-0, até 37. O parqueamento do Airbus da TAM, sua direita no 09, inicia no pushback acionamento. É, vai passar até a posição no 09, só precisar, 7-0. Acima, após o parqueamento do TAM, à direita. Tá, também encostando, 3436. Valeu, obrigado. Tem assim 1.500 pés via corredores, o ajuste em Salvador 10 no 5, Reporte através de Veracruz. Papagolf na 260. Papagolf na Papagolf. Essa é uma navegação na proa de Duna. Agora 24 milhas oeste de Salvador. Desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Está autorizado o procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. Romeu Sierra, aqui no Golfo, prossiga. Golf, acione identificação. 1-1, chame o controle, 120, decimal 8, no Golf. Ciente, 3745, 1208. Controle e na frequência no 2345. Silo Golf, mantenha a frequência bilateral com controle. E reporte 40 milhas afastado de Salvador, mantendo a linha do litoral. Salvador, 3378, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível de voo 120, ajuste em Salvador 10, 15 após Pamog, autorizado para hoje, ITAP. Sou 1556, cruzo nível 180, chame Recife 125, decimal 1, alterno 128, decimal 35. 35, 12835, gol 1556. Sou 9954, complete a aproximação e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 1895. Papá, papá, Lima, Lima, gol, Fox. Gente, confirme se está visual com tráfego, posição 2 horas, 4 milhas, mesmo rumo. Um Charlie 402 cruzando 3 mil pés em descida para o procedimento NDB do Salvador. Gente, atente ao tráfego, cruzando 3 mil pés em descida para 2 mil, se aproximando pela Baía de Todos os Santos para o procedimento NDB Zulu da pistão no zero. Então, 3745, contato radar de decolagem, suba via, saída da EL para o nível 360. Da EL, 360, 3745. Seria possível voar da EL, do presente? Negativo, mantenha a via, temos um tráfego da mesma companhia já voando da EL, na mesma saída. Sim, 3745. Essa é a Papa Golf, desse mantenha 2.500 pés, ajuste no 05 para o procedimento NDB. 2.500. Lima Lima Fox negativo, mantenha-se via corredores devido ao tráfego anteriormente informado. Gente, Batango Oscar Papa Golf, informo que temos um tráfego no corredor visual, posição 9 horas, 4 milhas, mesmo rumo, um Alfa Charlie 90, mantendo 1.500 pés. Gol 9954, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 12 norte. Livre pouso 12 norte, 4.